Muito obrigado. Como vocês sabem, nós estamos gravando um disco que vai sair fim de maio, mais tardar, começo de junho. E tem uma das músicas que tem tido uma participação super legal da plateia. Então, a gente resolveu gravar essa música ao vivo. Vamos tocar ela 3 vezes hoje. A música chama-se Independente Futebol Clube. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu não sou seu. Thank you.